Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Nota 7, aqui no canal 1 da Rádio Antena Web. Mais uma edição, e cá estamos para mais um momento dedicado à música instrumental. A edição de hoje do programa Nota 7 vai começar com uma obra fantástica. Adagio, obra então de Beethoven, sonata número 8, uma obra que aqui será interpretada por um nome que não é muito habitual nestas andanças. Raymond Lefebvre é então um dos nomes que, enfim, não marca muitas vezes presença nos nossos programas, mas também tem espaço, até porque a Nota 7 é um programa de música instrumental. E Raymond Lefebvre vai interpretar esta, enfim, da sua maneira, não é? Com o seu instrumento, vai interpretar esta sonata número 8. De resto, não está sozinho, tem, como é lógico, um conjunto de cordas, como só poderia ser. 3 minutos exatamente. Vamos também ficar com Caravelli e His Magnificent Orchestra, ou His Magnificent Strings, e vamos fazer aqui uma obra também ela interessante. Uma obra que até também bastante conhecida, não é? E que eu não sei se esta obra também deu origem a um filme, creio que sim. Eu conheço este nome, se calhar não tanto da obra, mas sim do filme, de alguma série do género. Pigalle é como se chama esta obra, que vai então ser interpretada por Caravelli e His Magnificent Strings. Antes, Raymond Lefebvre com Adagio, sonata número 8. Thank you. E bom, estamos de volta depois destas duas gravações antigas e preciosas, como é lógico. Agora vamos seguindo com mais temas, esperando que gostem das músicas que preparei para vocês. Tenho nesta edição o prazer de vos trazer, aliás, uma outra melodia que é bem conhecida e aqui tem vários artistas. Rivers of Babylon. A peça musical fez parte de um disco de grande sucesso dos Boney M. Aliás, a música tornou-se imortal também. Nós vamos aqui conferir então este tema, Rivers of Babylon, e logo depois vamos ficar com Intermezzo de Saint-Preux. Mais duas obras instrumentais para ouvir então a partir de agora no nosso Nota 7. We'll be right back. E bom, chegamos ao final de mais um Nota 7. As portas vão fechar-se por hoje. Eu vou trazer-vos Red River Rock, música trazida então por Johnny and the Hurricanes. Bom, é então uma obra mais mexida, digamos assim. Juntando a esta, Michael Field com The Voyager. Michael Field, que é um nome que nós bem conhecemos por vários motivos, seja instrumental ou também interpretações de vozes, não é? Neste caso com a Susan Vega, o clássico Moonlight Shadow, não é? Nós aqui vamos conferir estes dois momentos. Chama atenção particular para este tema, The Voyager, de Michael Field, porque nós já conhecemos, para além de, assim de forma geral, não é? Para além do Moonlight Shadow de Michael Field, mais associamos a Tubular Bells que outra coisa. Fica aqui mais um convite para descobrir mais uma obra, neste caso intitulada The Voyager. Estas duas melodias e o programa vai mesmo ficar por aqui. Fechamos então com Red River Rock com Johnny and the Hurricanes. Boa tarde e até amanhã. Aliás, até para a semana. Agora só voltamos segunda-feira. Até para a semana.